t'as mise de mauvaise humeur. Je te donnais tant d'amour et on s'est perdu dans la brume. Je pourrais mourir ici, mourir pour ces caresses. Une dernière et après j'arrête. Le soleil viendra après l'averse. Ce n'est que des souvenirs. Sur les toits du monde, je ne sais pas comment tout se passe. Tout ce boy, ça n'a pas besoin d'animaux. Et plus le temps passe, plus les souvenirs se passent. Mais où es-tu passé? T'es passé, t'es passé, t'es passé. Y'a ton fantôme qui me suit dans les hôtels, dans les suites. Je suis le roi dans un royaume vide. Oh oui, j'ai le cœur qui se fit. Ai, ai, ai, ai, fugimos desta vez.

hoje estou chateado. Por quê? Porque pensas mal de mim. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Tu és louca da cabeça. Sincera, porque eu já estou a ser. Não te vais arrepender. É o melhor para ti, é o melhor para mim. Já não quero viver contigo, pois tu és má para mim. Já não sou o teu amigo, pois tu és má para mim. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Hoje estou chateado. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Mexe, ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, sim. Pera meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, sim. Pera meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Ela me assanha, chega, me chama de amor. Ela me abraça, faz de mim o que bem quer. Quando eu aqueço, pego fogo de paixão. Ela disfarça, cá fora é dar pé. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, sim. Pede meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, sim. Pede meu coração, mas o seu amor ela não dá pra mim. Ela quer, vem chegando de mansinho. Me deixa tonto com o seu abraço quente. De saia curta e ela senta na minha frente. Esse jeito, não tem homem que aguente. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela mexe comigo, mexe, mexe, mexe, sim. Pera meu coração,

tinham a saudade do seu corpo pra brincar. Ah, quando vejo o sol, só vejo o seu nome. Batiam a saudade do teu corpo pra brincar. Vamos arriba! Lindo, bacana, se apressa, eu quero você. Me puxa, me agarra, se enrosca, que eu pago pra ver. Do seu corpo pra brincar. Lindo, bacana, se apressa, que eu quero você. Me puxa, me agarra, se enrosca, que eu pago pra ver. Lindo, bacana, se apressa, que eu quero você. Me puxa, me agarra, se enrosca, que eu pago pra ver. Eu vou te lançar de batom. A saia da Carolina nunca aqui teve um cabide. Eu ando bem calçada, vai perguntar ao David. Debaixo do meu hoodie não gosto de dar nas vistas. Cancela as minhas entrevistas. Eu tenho sardas espalhadas como grãos de areia. Pedem-me uma canção, eu tenho uma mão cheia. Avisa o lagarto que eu esmago com o pé. Não há tempo para rastejos em terra de jacaré. Não há tempo para bocejos quando o dia me chama. Eu vivo de fé, há quem vive de fama. A saia não é de ninguém. Carolina, oi, oi. Carolina, oh ai meu bem, cuidado com a Carolina que vem do punho cerrado. Cuidado com a Carolina que vem do punho cerrado. A saia da Carolina.

96.2 FM, la radio qui nous aime. Abraços, dou beijinhos debaixo da lua cheia. passear. Num carro branco, sempre lavadinho, que bota com cheirinho para elas agradar. Lá vai ele para o baile, estava lá ela a dançar. Piscou-lhe o olho para ela se perceber e deu-lhe a entender de irem fazer tchá-tchá-tchá. Ela bem queria, só que naquele dia estava lá o seu marido, disse-lhe hoje não dá. Comigo, não sou teu abrigo, por uma ilusão. tens um outro amor, mas sabes que eu estou aqui. Foste embora, levaste tudo contigo. Já não estás comigo, não sou teu abrigo. Já não tem saída, agora perdida com a solidão. Foste embora, passei a minha vida. Já não tem saída, agora perdida com a solidão. Foste embora. Até tremer o chão. É fogo na gasolina, parece festa junina, é pura animação. Sou doido de amor por ela, e ela é doida por mim. Tá sempre rolando clima, parece que tem um imã, é doce viver assim. É piração, é piração de amor. Vai se amando, se adorando, se enroscando, curtindo sem pudor. É piração de prazer, de solidão. Não quero nem saber. Vou me encontrar com ela, cair nos braços dela e deixar acontecer. Até tremer o chão. É fogo na gasolina, parece festa junina, é pura animação. Sou doido de amor por ela, e ela é doida por mim. Tá sempre rolando clima, parece que tem um imã, é doce viver assim. É piração de amor. A gente vai se amando, se adorando, se enroscando, curtindo sem pudor. É piração de prazer, de solidão. Não quero nem saber. Vou me encontrar com ela, cair nos braços dela e deixar acontecer. É piração de amor. Eu colei nela e ela em mim grudou. A gente vai se amando, se adorando, enroscando, curtindo sem pudor. É piração de prazer, de solidão. Não quero nem saber. Vou me encontrar com ela, cair nos braços dela e deixar acontecer. Você pode ligar quando você quiser, e eu estou sempre pronto para o que der e vier. Na sala ou na cozinha, embaixo do chuveiro, quero apagar teu fogo de amor, ser teu bombeiro. Você pode ligar quando você quiser, eu estou sempre pronto para o que der e vier. Na sala ou na cozinha, embaixo do chuveiro, quero apagar teu fogo de amor, sou teu bombeiro. Apagar o fogo, fogo, fogo, que queima o teu coração.